partir de agora. Você confere Espaço Aberto. Salve, salve, galera. E aí, como é que tá a sua sexta-feira? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo belezinha? Muito prazer. Por aqui tem Denilson Soares e vamos juntos a partir de agora com mais uma edição do Espaço Aberto pra você. Vem comigo. Espaço Aberto. A maior temporada de música no seu rádio. Hoje é sexta-feira, até que enfim chegou o final de semana, hein? Tá só começando 2 horas só com música boa pra você. E pra começar muito bem, tem Turma do Pagode, Melhor Amigo. Turma do Pagode. Beleza? Assim, tá chegando a hora de te encontrar. E a ansiedade vai chegar ao fim. Tô com medo mesmo, assim vou perguntar. Hoje o não já tem, agora quero sim. Se já percebeu esse desejo em meu olhar, vou ser mais sincero pra você me declarar. Sonhei em ter você, deixa eu te amar. Sou seu confidente, não vai ser pecado se eu melhor amigo virar namorado. Pode ser estranho, mas vai perceber o quanto eu gosto de você. Sou seu confidente, vai ser pecado se eu melhor amigo virar namorado. Pode ser estranho, mas vai perceber o quanto eu gosto de você. Chegar ao fim, tô com medo mesmo, assim vou perguntar. Pois o não já tem, agora quero sim. Se já percebeu esse desejo em meu olhar, vou ser mais sincero e pra você me declarar. Sonhei em ter você, deixa eu te amar. Espaço Aberto, tocando a sua música. Amor ainda não morreu.